sözlerimi not kapat. Aracaju, linha de 190, é da PUC, Jama, pós-direto, é com a pistão 90, primeira curva esquerda, transponde 5120, e o controle de Salvador, 120, decimal 8. Essa é a pós-ponto, tanto 5120. reporte táxi para 3520. Salvador, muito bom dia. Eu vou o 973, informação de alta autorização para o... Foram 173, Delta, confere, pronto para a cópia? Prezado Guarulhos, via rota apresentada no plano, eu de voo 360, saída da El, Leda, pós-Leda Motiva, decola pistão no zero, primeira curva à direita, transponder 5122, do controle de Salvador, 120, decimal 8. Começando para Guarulhos, confirmado no plano, 360, entrada da El Leda Motiva, decolada 10, primeira curva à direita, 5122 no transponder, e o controle 208, voo 123. Vai até forte, ponto gol 173. Passará o 173, obrigado. Houston 3520, táxi autorizado, sua direita, ponto de espera é porte pronto, ajuste 1013, Houston 3520. 3520, linha decola, sistema 90, vento 1,80 graus, 90 nós. 1,80,9, a linha decola 1,0 para 3. Decolado 226, controle 1208, boa viagem. Boa. Foi o gol 1973? 1973, reposta táxi. Ok, a gente vai aguardar mais um pouquinho, uma passageira tá chegando aqui para embarcar. E vai chamar o seu novo pushback, o 1973, obrigado. Afirmativo. Foi Salvador. Ruta 3520, sai da Pouca Gelma. Ruta 3520, contato radar, sou para nível 190, sai da Pouca. Entendeu, 190, pode ir lá, Caju? Não tenho a saída agora de coordenação. Pode ir. vocês apontam novamente, os pés, na posição 7. Mais tarde, o Arona 73. Reportará. Na 3520, vou ir direto na Caju. Na Caju, 3520, obrigado. T3520, chame Recife em 12085, ao termo 2545. Testemunha 852545, graças a um abonente. Boa. Tenente, o 173, 3 ataques e abate, o Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 10 no 3, 1173. A linha decola, pistão a zero, né, com 1.50 graus e meia dúzia de nós. Foram 173, decola 237, controle 120, decima 8. 208, bom dia. Gol 1-1-7-3, bom dia, contato radar, para nível 360, na saída da EL. 360 da EL, poderia voar, brinde? Realmente voa a letra, agora de coordenação. Valendo inicialmente, aguarde, é o 3. Você autorizaria algum número 73 lá na prova de Mótiva? Gol 1173, vou abrir. Vou abrir, 1173, obrigado. 1173, chame Recife em 12590, alterna 13395. Cinco, três, dois, nove, chegada ponto, desce por 4000 pés, ajuste na 0 na 3. 6557, bom dia. Ponto qualquer. Cruzado Campinas, vi a rota apresentada no plano. Meio de voo 360. É da El, Leda, pode Leda Motiva. Decola pistão a zero, primeira curva direita. Transponder 5134. Do condutor de Salvador, 120 decimal 8. Autorizado Campinas 360, na saída da El, Leda Motiva. Pistão a zero, com curva direita, acionado 5134, condutor de Salvador, 108. O aéreo é Porsche Pronto, 5557. Tipo 5329, desce para 2000 pés, ajuste na zona 3, autorizado ILS, reporte estabilizado. Desce para 2000, autorizado ILS, pistão na zona, reportagem estabilizada. Tipo 5329.